Este é o Segurança Legal, episódio 145, gravado em 21 de fevereiro de 2018. Spectre and Meltdown. Neste episódio, vamos falar sobre uma das vulnerabilidades mais sérias dos últimos anos que afeta diretamente os processadores. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está, adivinhem, Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Tudo bom, Guilherme. Olá a todos os nossos ouvintes. Devo ficar preocupado se os nossos ouvintes adivinharam errado, mas como eu não vou saber a resposta... A gente tem feito essa abertura aqui padronizada sempre, dando os links, Twitter, e-mails, e aí eu fico pensando, poxa, o pessoal consegue saber bem, nos acessar, e a gente fica sempre lendo aqui, basta acessar www.segurançalegal que você vai ver todos os links, as nossas redes sociais, Twitter, enfim, YouTube, canal do YouTube, que a gente tem que atualizar. Então, visite o nosso site, nos dê lá um page view, e conheça todos os links para as nossas redes sociais e formas de contato. Nós também abrimos a nossa campanha de financiamento coletivo, e você, se quer nos ajudar, agora você pode, se você quiser ajudar a manter o projeto Segurança Legal. Basta acessar apoia.se/segurançalegal, ver quais são as modalidades de apoio e quais são também as recompensas. Sempre lembrando que o objetivo principal aqui é, de fato, manter a estrutura e manter o podcast no ar, porque mesmo ele sendo gravado quinzenalmente, ele dá um esforço para nós aqui, que a gente às vezes precisa abrir mão de algumas coisas. Então, nos ajude a manter este projeto. Como parte das recompensas, Vinícius, tem a leitura daqueles que estão nos apoiando. A gente, eventualmente, faz a leitura de alguns, faz de outros. Hoje vamos ler os novos apoiadores, né, Vinícius? Então vamos lá, vamos agradecer aos nossos novos apoiadores, Arthur, Lucena, Anderson Barros, Joel Nascimento, Masashi Inoue, espero estar lendo corretamente. E muitíssimo legal. Obrigado aos nossos novos apoiadores, e também te vai dar outras informações a respeito das modalidades na qual vocês se inscreveram, tá? Muitíssimo obrigado pelo apoio, vocês ajudam a manter vocês novos que entraram e aqueles que já estão há mais tempo conosco como apoiadores, ajuda a manter esse projeto aí que já está com... chegando nos seis anos. Chegando no sexto ano, contando com estes, são 145 episódios gravados sobre segurança da informação e direito à tecnologia. E legal. Algumas vezes sobre outros assuntos que a gente julga interessantes no caso abertos, do podcast. Né? Exatamente. Bem, muito obrigado, pessoal. Então, para ir direto ao resumo de notícias, vá para 12 minutos e 56 segundos. E para ir direto ao assunto principal, vá para 31 minutos e 52 segundos. Mensagem dos ouvintes? Vamos que vamos. A gente recebeu diversas mensagens, como sempre. A Rejane mandou diversas mensagens ali para a gente no Twitter, falou que gostava do podcast, enfim. Então fica um abraço aí para a Rejane, que nos mandou as mensagens lá pelo Twitter. Bom, em primeiro lugar, Vinícius, como uma das recompensas é a leitura VIP de e-mails, ou seja, se você é apoiadora, o seu e-mail será lido antes aqui. Então a primeira mensagem, Vinícius, vem do nosso apoiador Rafael Sabe. A gente já pode tratar praticamente como Rafael, né? O Rafael diz o seguinte: é muito interessante esse episódio. Eu compartilho a visão de que devemos ter contato com outras áreas, e esse episódio é mais jurídico, como apontado pelo Guilherme. Foi muito enriquecedor para mim, que sou da área da TI. É legal. Sim, Rafael, foi o episódio que a gente gravou, o episódio com o professor Cristiano sobre o curso lá em Portugal. Que tu gravou lá, né? E hoje vai ser o contrário, viu, Rafael? Hoje vai ser uma coisa mais da TI, e que eu vou ter o desafio aí de deixar claro para todo mundo, né? Não só para quem é da TI. Legal. Mas um grande abraço, Rafael, mais uma vez. A próxima mensagem, Vinícius, vem do nosso também assíduo apoiador e ouvinte, nosso amigo Hamilton Justino. O que, que disse o Hamilton, Vinícius? É, o Hamilton. Inclusive, nós vamos encontrar em breve com o Hamilton, presencialmente. O Hamilton diz o seguinte: mais uma vez obrigado pelo empenho, mesmo com a correria, em nos entregar material rico e de qualidade, sempre com anexos para estudos, mas prolongados e profundos. Muito obrigado. Por nada, Hamilton, e se prepare, porque este episódio terão anexos. Olha, quem parar para estudar esses anexos, eu vou bater palma, tá? Ainda referente ao assunto segurança utópica, que além de ser deixada para depois, precisa ser resolvida às pressas porque tem deadline, né? É muito comum encontrarmos empresas que dizem cuidar da segurança e que, na verdade, cuidam apenas do atributo disponibilidade, visto que este é o mais perceptível quando violado. Sim, isso é geral no mercado, viu, Milton? Isso é em tudo quanto é canto. Em alguns casos ainda, os danos causados por uma violação custam menos do que implementar segurança num grande ambiente legado e que se baseia naquela máxima que o Milton citou, mas nunca aconteceu, quem vai querer, né? Essa questão que tu colocas, Hamilton, de que em geral custa menos do que implementar segurança, tende a ser um erro na maioria dos casos, tá? O que acontece é que os prejuízos decorrentes de uma violação de segurança não são devidamente computados. E esses prejuízos não é só a questão da perda da informação, diretamente na perda da informação, ou um processo específico que foi parado, mas é todo o desgaste que você tem da equipe em termos de horas de trabalho, explicação com clientes, tudo isso tem que ser tem que ser computado no que é considerado um prejuízo causado por uma violação específica, né? Então, sim, que é o que chamamos de impacto, né? O impacto, exatamente. O impacto ele é muito mais abrangente do que só aquela afirmativa, aquela informação foi perdida. Você tem, inclusive, impactos relacionados à imagem. Netshoes agora, por exemplo, a situação que aconteceu, que está relacionada à imagem da Netshoes. Então, agora vai ter que se responder com o Ministério, né? Lidar com o Ministério Público e tudo mais. Então, isso tudo vai gerar um baita de um gasto para eles. Eu entendo o que o Hamilton quer dizer. Há situações em que, de fato, controlar a vulnerabilidade pode ser mais caro do que suportar o impacto. E quando há margem para isso, uma análise de risco pode chegar a essa consideração, né? Você demonstra lá para a empresa: ó, você tem essa possibilidade de impacto, aqui tem essa vulnerabilidade. O impacto custa tanto e corrigir a vulnerabilidade custa tanto. Se houver espaço, a empresa pode decidir na análise de risco que ela vai decidir suportar o impacto, ou às vezes até o seguro e coisa do gênero. Só que com a ampliação das legislações, o que acaba acontecendo é que você não tem espaço para tomar essa decisão, porque a legislação acaba mandando você se comportar desse ou daquele jeito. Que é um pouco o que aconteceu com aqueles vazamentos lá nos Estados Unidos do como é o nome da empresa lá, Vinícius? De crédito, os burôs de crédito. Equifax. Equifax. O próprio Bruce Schneier diz que uma das formas de evitar este problema que o Hamilton coloca é você estabelecer leis que obrigam as empresas a se comportarem desta ou daquela forma custo, no caso de um incidente. E impor um custo com multas e tal. Isso. É um pouco o que a própria GDPR faz, né? Estabelecendo multas muito impactantes, muito importantes, né, grandes de verdade, quando há determinadas violações. Ou seja, é a lei tentando fazer com que isso que o Hamilton está colocando não ocorra. Não ocorra. Ser obrigado a se preocupar com. E a gente tem situações, né, já bem conhecidas, daquela fabricante de pneus que sabia que tinha um problema nos seus pneus, né, para as SUVs lá nos Estados Unidos, e deixou os pneus explodirem com as pessoas andando em alta velocidade, né? Sim, análise de custo-benefício. Análise de custo-benefício. Ou aquela fabricante de veículos que nos Estados Unidos resolveu fraudar os testes de emissão de gases. Sim. Lá nos Estados Unidos também. Teve que recomprar 500.000 de carros de volta. Então aí vai, né? Aí fica muito mais caro do que não investir em segurança. Ele continua, né, Vinícius? Ele continua. Sugestão para um próximo episódio. Poderiam aprofundar no assunto de segurança versus usabilidade. Talvez comentar um pouco sobre o uso das ferramentas alternativas que prometem garantir privacidade. DuckDuckGo, ProtonMail, ProtonVPN, Tails, QBs, etc. E como a usabilidade destas em detrimento das tradicionais as torna um pouco populares. É, realmente, a questão da usabilidade é crítica para a segurança. É o calcanhar de Aquiles da segurança. É. Ele continua, abraços, bom ano novo, e o ano começa depois do carnaval. Tá bom. Tá, um abraço, Hamilton. Obrigado pela tua mensagem. O ano começa depois que as crianças começam a voltar para as escolas, né? É, em tese, sim. Obrigado, Hamilton. Um abraço para você. A outra mensagem vem do nosso ouvinte Alexandre de Souza. O que que disse o Alexandre, Vinícius? Ele diz o seguinte: olá, professor Guilherme. Pai, eu não vou ler isso aqui, não me citou. Tudo bom, Alexandre? Tu não me cumprimentou, mas eu te cumprimento. Meu nome é Alexandre de Souza, tenho 43 anos, sou tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Trabalho como analista de sistemas em uma fábrica de software no centro do Rio de Janeiro. Conheci o Segurança Legal através do podcast Pode Programar e estou admirado com o projeto. Olha só, galera. Muito obrigado. Que legal. Temos mestres, doutores e pós-graduados compartilhando conhecimento de alta qualidade. Parabéns e vida longa. Pós-doutorando. Ah, pós-doutorando. É, não, o Guilherme vai ser um pós-doutorando. Tá? Ele é um doutorando. Mas a gente tem trazido PhDs também para o nosso podcast. O próprio professor Cristiano, ele está cursando o pós-doutorado dele aqui no Rio Grande do Sul, e ele está pensando, inclusive, em estender os estudos lá para Portugal. E é um exemplo, trouxemos aqui um pós-doutorando para nos Aranha, ajudar. O Aranha não fez pós-doutorado também? Ah, o Aranha, eu não tenho certeza. Eu não lembro agora, mas é possível. É possível. Se não fez ainda, eu tenho certeza que vai acabar fazendo. Inclusive, Vinícius, o Aranha já está convidado, a gente mandou um e-mail para ele, para que ele venha aqui falar sobre a questão da urna eletrônica. Claro, ano de eleição, ano de falarmos de urna eletrônica. Claro. E ele já aceitou, então a gente só está vendo aqui a questão da agenda para que a gente possa nos organizar, mas fica já o aviso público aqui de que o Diego Aranha já está convidadíssimo para falar sobre urna eletrônica. Obrigado, Alexandre. Um grande abraço, Alexandre. Bem, então, se você não está a par dos últimos acontecimentos na nossa área, fique agora com o nosso amigo Fábio Solini com o resumo de notícias da última quinzena. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Bem-vindos a mais um resumo de notícias no seu podcast Segurança Legal. Aqui você fica bem informado de tudo o que ocorre no mundo da segurança da informação. Se você tiver alguma crítica, alguma sugestão ao nosso quadro, fique à vontade para entrar em contato conosco. O nosso e-mail é podcast@segurançalegal.com. E nesta edição, ataque cibernético aos Jogos Olímpicos de Inverno. Bloqueio do Pastebin. Serviço fitness expõe localização de usuários. Ataques de negação de serviço no Brasil. O perigo do CPF na hora da compra, entre outras notícias. E vamos a elas. Jogos Olímpicos de Inverno sofrem ataque cibernético. Começamos essa edição do resumo de notícias informando que os organizadores dos Jogos Olímpicos em Pyeongchang, na Coreia do Sul, confirmaram a ocorrência de ataques cibernéticos contra as redes locais durante a abertura dos Jogos. De acordo com as autoridades, antes do início dos Jogos, o site oficial do evento parou de funcionar e os usuários não conseguiam acessar as páginas ou imprimir os bilhetes para entrada nas competições, né? O Wi-Fi do Estádio Olímpico de Pyeongchang também foi interrompido, assim como os televisores e o acesso geral à internet na principal instalação de imprensa do local. No entanto, o problema foi resolvido cerca de 12 horas após o primeiro aviso, né? Alguns dias após esse anúncio, a empresa de segurança Talos divulgou que identificou uma família de malware que foi usada usada nesse ataque. Eles deram o nome a essa família de mal de Olympic Destroyer, que teria sido usado nesse ataque contra a infraestrutura dos jogos. De acordo com a empresa, o malware possui funções de wiping, ou seja, ele tem a capacidade de apagar os dados e causar danos aos sistemas afetados, além também de roubar credenciais de usuários para fazer movimentação lateral na rede. E para completar aí o cenário de ataques, foi também anunciado que a empresa de TI responsável pela infraestrutura e também pela proteção dos jogos, a empresa francesa Atos Origin, foi comprometida por um ataque e foi noticiado que a sua rede estaria infectada desde o último mês de dezembro, né? A empresa reconheceu num anúncio público que está investigando um incidente interno que levou a informação de roubo de dados de alguns funcionários, e essas informações aí poderiam ter facilitado esses ataques à infraestrutura dos jogos em Pyeongchang. Vazamento de dados de universidade afeta 500 mil alunos. É claro que nós não poderemos deixar de falar sobre mais um incidente de dados nessa edição, né? Algo que já está se tornando corriqueiro aí na internet brasileira. Dessa vez, os dados de cerca de 500 mil alunos e ex-alunos do Complexo Educacional FMU, que é o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas em São Paulo. Esses dados estão expostos na internet para acesso público sem qualquer proteção. As informações desprotegidas estariam nos servidores da universidade há pelo menos 3 meses, aí estariam expostos, né? E esses dados aí sensíveis, né, expõe dados como número de documento, né, CPF, RG, título de eleitor, nome dos alunos, nome dos pais, data de nascimento, endereço residencial completo, e-mail, número de telefone e até mesmo a senha de acesso aos sistemas da universidade, né? Vejam vocês. Quem descobriu a falha foi um próprio aluno da universidade, que provavelmente deve ter reportado o incidente para a universidade, e ninguém quis ouvi-lo, o que o levou a procurar a imprensa, né? Eu me pergunto até quando as empresas brasileiras irão ser desleixadas com os nossos dados. Esse tipo de incidente não será o primeiro não foi o primeiro e não será o último. Provedor NET bloqueia acesso ao Pastebin. A operadora NET bloqueou, de forma silenciosa e sem dar muitas explicações, o acesso ao site Pastebin para usuários dos seus planos de acesso à internet, né? Segundo uma postagem feita por usuários no site Reddit, que foram aí reclamar para a operadora, que desde o último dia 8 de fevereiro eles estavam sem acesso ao site. Os nossos ouvintes provavelmente devem conhecer o site do Pastebin. É um site lá onde você põe, né, informações como código-fonte e outras coisas. É um site bastante utilizado, inclusive por cibercriminosos, para postarem dados e informações, né? A interrupção do acesso a esse serviço, claro, dificilmente passaria desapercebida, e ainda de acordo com os testes que vários usuários chegaram a fazer, esse bloqueio teria afetado uma range considerável de IPs da Cloudflare, que é onde o Pastebin está hospedado, né? Como a NET não se pronunciou oficialmente sobre o caso, começaram a aparecer muitas teorias aí do motivo do bloqueio, né? Alguns usuários chegaram a comentar que o bloqueio seria uma ordem judicial feita por uma juíza no Rio de Janeiro para que fosse bloqueado, né, um site aí envolvido em encrencas políticas. E outros usuários chegaram ainda a levantar a possibilidade de que esse bloqueio seria relacionado a atualizações de serviços de IPTV, que são serviços de pirataria de canais a cabo, né, que utilizariam o serviço do Pastebin para distribuir as suas atualizações. Bom, o certo é que o motivo real do bloqueio não ficou esclarecido, né? Muitos usuários formalizaram reclamação junto ao provedor de internet, e da mesma forma que o serviço foi bloqueado, o serviço voltou a funcionar aí depois de alguns dias sem muita explicação, né? Talvez por causa do barulho que o assunto causou na imprensa. caractere Unicode causa problemas em iPhones pelo mundo. Olha, uma letra específica do idioma Telugu, falado no sul da Índia, trouxe muitos problemas para usuários de iPhone no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Esse caractere é capaz de travar diversos dispositivos da Apple, não só o iPhone, mas também o iPad e alguns programas que rodam no macOS, né? No caso dos celulares, o problema pode causar um grande inconveniente. Caso o caractere seja exibido em algum programa, ele pode fazer com que o iPhone entre num ciclo de reinicializações. Claro que muita gente no Brasil teve problema com isso, né? Especialmente porque esse caractere foi amplamente divulgado em grupos do WhatsApp pela pura trollagem. E muitos usuários aí tiveram problema, perderam suas mensagens dentro do WhatsApp por causa da exibição desse caractere, né? Para resolver o problema, é necessário que os usuários instalem uma atualização que já foi disponibilizada pela Apple, né? E ainda em notícias relacionadas à Apple, o código do iBoot, que é um pacote de software responsável pela inicialização do iOS, usado aí nos iPhones, né, e também nos iPads, esse código vazou na internet. Esse código tem cerca de 2 anos, ele pertence ao iOS 9.3, que tem aí já algum tempo, e foi publicado numa página do GitHub. Esse código chegou a ser disponibilizado e copiado lá por algumas horas. Em comunicado, a Apple confirmou o vazamento e minimizou o impacto de segurança, dizendo que o código era antigo e que esse vazamento não trará nenhum problema de segurança para seus usuários. Brasil sofreu 30 ataques de negação de serviço por hora em 2017. O recém-publicado Relatório Anual de Segurança da Infraestrutura Global de Redes, publicado pela Netskout Arbor, registrou que no ano de 2017 foi contabilizado um total de 264 mil ataques DDoS, são os ataques distribuídos de negação de serviço, dirigidos ao Brasil, né? O que corresponde aí a 728 ataques por dia ou 30 ataques por hora, né? A empresa revelou ainda no seu relatório que, numa escala global, houve 7,5 milhões de ataques DDoS em todo o ano de 2017. Entre os ataques dirigidos ao Brasil, de acordo com a empresa, a maioria deles, 34%, teve origem aqui mesmo, né? Origem interna. Em seguida, as principais fontes de ataques DDoS contra o Brasil vieram dos Estados Unidos com 30%, Canadá com 17% e Reino Unido também com 17%. A empresa ainda registrou que o maior ataque DDoS registrado aqui no Brasil ano passado atingiu 641 gigabits por segundo, né? Os ouvintes que quiserem ler o relatório completo, que é bastante interessante, onde esse tipo de ataque são detalhados, o link vai estar lá no nosso site. Falha em serviço fitness expõe localização de usuários. O mapa interativo publicado na internet, que mostra o local por onde as pessoas usam lá os seus dispositivos fitness, né? Aquelas famosas pulseiras da Fitbit e outras marcas aí que existem, ele também revela informações altamente sensíveis sobre a localização e as atividades dos usuários, o que incluem aí soldados em bases militares dos Estados Unidos, né? Que também utilizam esse serviço. Ao que parece, aí ser uma grande falha de segurança do aplicativo Strava, né? O mapa de calor global utilizado por esse serviço fitness, né? Essa empresa, né, ela é especializada no monitoramento dessas atividades físicas. Ela usa informações de satélite para mapear a localização dos seus usuários e os movimentos desses usuários, né, em serviços aí para medir o seu desempenho, usando pulseiras fitness, né? As mais conhecidas aí no mercado é o Fitbit, Jawbone, Vitobit e algumas outras aí, né? A Strava diz ter 27 milhões de usuários no mundo e esses dados aí estavam publicados nesse mapa global e, claro, revelou aí a localização das bases militares dos Estados Unidos, que, claro, esse pessoal não se preocupou em expor a sua privacidade desse jeito, né? O mapa não é exibido em tempo real, mas ele registrou atividades dos seus usuários entre setembro de 2015 a setembro de 2017. E vamos agora às rapidinhas, um quadro aqui onde a gente coloca algumas notícias de temas similares para que os nossos ouvintes depois, se quiserem ler mais sobre o assunto, para que eles possam se informar, né? Essas rapidinhas eu vou falar sobre o tema VPN, as Virtual Private Networks, né? Serviços essenciais hoje para quem viaja ou para quem se conecta aí em redes, redes Wi-Fi públicas ou redes não muito confiáveis, né? A primeira notícia da nossa rapidinha: falha em serviço de VPN vaza localização e IP do usuário. O serviço Hotspot Shield, né, bastante popular aí, tinha essa falha e revelava aí a localização do usuário, né? Não é isso que você espera de um serviço de VPN, né? Essa notícia que mandou para nós foi o Marcos Ramalho, nosso ouvinte de Campinas. E na próxima notícia, VPN gratuita do Facebook coleta dados em demasiado, né? Vocês acreditam que o Facebook daria uma VPN gratuita e com privacidade aos seus usuários? Claro que não, né? OpenDNS abre servidor no Brasil. Usuários aí preocupados com a sua segurança em utilizar um serviço de DNS mais confiável, o OpenDNS abriu aí um servidor no Brasil, diminuindo as latências e tornando o serviço mais rápido para usuários brasileiros. E na última rapidinha aqui, o site ajuda a escolher o melhor serviço de VPN. Se você tem dúvida de qual serviço usar, essa é uma pergunta bastante comum, o site vpn.com mostra, exibe lá num quadro comparativo bastante completo, com bastante informação técnica, qual seria o melhor serviço de VPN para você escolher. Suíça cria sua própria NSA. A Suíça é conhecida por manter bem guardados os dados de governos e indivíduos, especialmente por causa do seu confiável sistema bancário. Nos últimos anos, diversas startups se estabeleceram por lá, oferecendo serviços aí que usam criptografia forte, serviços protegidos, né? Acredito que os mais conhecidos aí sejam ProtonMail, ProtonVPN, né? Nós falamos de VPN há pouco, e também o mensageiro Threema, que usam esse fato nas suas campanhas de marketing, dizendo que lá as agências de inteligência dos governos não podem ter acesso ou não podem coletar os dados dos usuários, né? Mas tudo isso pode mudar, porque no próximo mês uma nova série de novas leis, né, uma série de novas leis aí aprovadas pelo governo da Suíça, irão permitir a coleta das informações e a interceptação de dados nos provedores de internet do país, estabelecendo aí um sistema de vigilância nacional, exatamente o papel desempenhado pela NSA nos Estados Unidos, né? A nova lei irá afetar todos os serviços de internet no país, serviços de e-mail, telecomunicações, incluindo aí serviços de mensagens, redes sociais e plataformas baseadas na nuvem e também serviços de proxy. As empresas desse ramo serão obrigadas pela lei, em caso de solicitação das autoridades, entregar os dados dos seus usuários, né? Lembrando que a Suíça não é membro da União Europeia, portanto, essa nova lei que vai entrar em vigor agora em maio, a GDPR, né, ela não terá validade na Suíça, mas sim essa nova lei aí aprovada pelo governo, que vai entrar em vigor agora no próximo mês de março. Os ouvintes que quiserem ler mais sobre o assunto, a história completa lá no nosso site. FBI, CIA e NSA pedem para americanos não usarem smartphones da Huawei. Tentar proibir smartphones da Huawei em órgãos do governo americano não bastou. Líderes do FBI, da CIA e da NSA, entre outras agências aí de segurança dos Estados Unidos, acreditam que todos os norte-americanos devem deixar de usar aparelhos da fabricante. A razão dada não mudou, continua a mesma. Eles têm temor de que esses dispositivos auxiliem o governo chinês em ações de espionagem. Pelo menos desde 2012, o governo americano olha com desconfiança para as empresas de equipamentos de origem chinesa, que seria a ZTE e a Huawei. Em 2012, ambas as companhias foram acusadas de abrir brechas em seus equipamentos que permitiriam a espionagem de agentes do governo chinês. Claro que ambas empresas negaram. Já o governo da China rebateu, dizendo que essa acusação dos Estados Unidos seria por puro protecionismo, né? Claro que esse toma lá da cá não terminou desde então. Esse imbróglio mais recente aí aconteceu quando a Huawei tentou lançar um novo smartphone nos Estados Unidos em parceria com a AT&T. E vejam só, o governo americano proibiu o lançamento, né? Em nota, a Huawei declarou que é vista como uma empresa confiável por governos e clientes de 170 países e que não apresenta risco de segurança maior do que qualquer outra companhia de tecnologia. A distopia do Me Fala o CPF nas farmácias do Brasil. E para terminar esse resumo de notícias, eu quero sugerir aos nossos ouvintes a leitura de um artigo investigativo muito interessante publicado pelo site Vice Brasil, onde eles mostram que a coleta de dados pessoais pelas farmácias, pelas redes de farmácias, pode ser aí a ponta do iceberg de uma política sinistra que prejudica os clientes, mas privilegia as empresas. Com a desculpa de dar um desconto generoso na compra de remédios, essas redes de farmácias brasileiras estariam aí insistindo na coleta agressiva de dados do usuário, o que inclui o número do CPF e a criação de cadastros, né? Mesmo em compras pagas com dinheiro. Sabemos que esses dados têm muito valor, né? Para a formulação de campanhas publicitárias. E claro, esses dados aí poderiam ser utilizados de outras formas espúrias que nós, claro, não sabemos, mas a preocupação aí, o problema mais grave é justamente a falta de conhecimento de como é que esses dados serão tratados e armazenados. Nós sabemos que, por história, as empresas brasileiras não costumam guardar bem os dados dos seus clientes, né? Nossos ouvintes que quiserem ler essa história completa, um artigo muito interessante, os links estarão lá em nosso site. Essas são as notícias que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigado por sua atenção. Voltamos a nos falar na próxima edição. Bem, Vinícius, este tema, como você colocou ali no início, vai ser um tema bastante espinhoso para que tu consiga tratar e explicar para nós aqui toda essa questão envolvendo talvez uma das duas vulnerabilidades mais impactantes dos últimos tempos, né? O Spectre e o Meltdown, que atingem diretamente os processadores. Nós demoramos um pouco para gravar sobre esse tema, Vinícius, até porque já há um tempo que essas vulnerabilidades foram divulgadas, né? Justamente porque a gente, principalmente o Vinícius, né, que essa é uma área muito mais para o Vinícius, para que o Vinícius conseguisse estudar de fato a questão, refletisse sobre o tema e pudesse nos trazer uma análise mais aprofundada do que simplesmente falar sobre o tema logo depois para aproveitar o momento, enfim. A gente sabe que o podcast não é como televisão, você pode ouvir a qualquer momento, então tenho certeza que vai ser útil também essa análise para que a gente consiga entender o que é o Meltdown. O que é o Spectre. Eu vou falar Spectre, tá? Tá, vai ficar me enrolando aqui toda hora. Vinícius, então, esses ataques, eles são algo que é independente do sistema operacional? Como é que foi essa história aí de que todos esses processadores foram afetados independentemente do sistema? Tá, essa questão que tu coloca, Guilherme, é essencial para diferenciar esses ataques do que a gente normalmente vê acontecendo por aí, e é o que torna eles um tanto complexos para serem explicados, tá? Então, o meu esforço todo aqui vai ser para tornar a coisa compreensível através de um podcast. Tá? Eu tenho esse mesmo desafio nas aulas que eu vou dar na faculdade aqui, porque eu vou levar esses dois problemas serem como estudo de caso, né? Uhum. E então, me perdoem aqueles que são que têm um conhecimento profundo também dessa questão de processadores e tudo mais, pelas simplificações que eu vou fazer aqui. Tá? Sim. Mas eu vou fazer de uma maneira que não compromete a acuracidade do funcionamento do ataque, que nos dá uma compreensão real desses dois ataques, não uma compreensão midiática, superficial, e que faz a gente acreditar que ou tá tudo perdido ou que tá tudo resolvido, um dos dois, tá? É, e outra coisa, né, Vinícius? A ideia também é incluir aquelas pessoas, porque a gente tem ouvintes do direito também, né? Sim, é incluir de outras pessoas áreas, que não tem físico. De outras áreas, exato. É incluir essas pessoas também, né, na compreensão disso. A gente sabe que é um desafio muito grande, mas a ideia é tornar ele um pouco mais inclusivo também, né? Exatamente. Olha que desafio. Bom, vamos lá. Vamos sujar as mãos aqui. Ambos ataques, o Guilherme pergunta se ambos os ataques são independentes do sistema operacional, tá? Ele afirma e pergunta o porquê. Esses ataques são independentes do sistema operacional porque eles não exploram uma vulnerabilidade de software, ou seja, do programa que gerencia o computador, que é o sistema operacional, que é o Windows, o Linux, iOS, Android, etc., tá? E sim uma vulnerabilidade que existe no processador ou nos processadores. Seria no hardware, ok? Uma vulnerabilidade que está presente no hardware, não no software que roda em cima desse hardware, vamos dizer assim, ok? Tá. Bom, para a gente compreender isso, eu vou ter que entrar em alguns conceitos aqui que para a gente conseguir entender os dois ataques, tá? Então, a primeira coisa, a gente tem que compreender que o processador, ele é um chip extremamente denso em termos de componentes, né? Então, a densidade está diretamente relacionada à capacidade de processamento dele e também ao calor que ele gera, né? Por causa da proximidade dos componentes. E esse processador, ele mesmo tem, vamos dizer assim, um software interno, tá? Ele tem um software ali dentro. E ele responde a certos comandos, que a gente chama de instruções. Então, o processador, entre aspas, ele é relativamente burro, ou seja, ele vai recebendo uma série de instruções, ele aponta o dedo para cada uma delas, que é um instruction pointer, o pontador de instruções que a gente tem, e ele executa aquela instrução. O que a instrução faz? A instrução, ela pode buscar uma determinada informação na memória, a RAM da máquina, para dentro da memória do processador, que a gente chama de registrador, é a memória do processador. Pode somar dois números que estão em dois registradores, então pode ter um número 1 num registrador, número 3 no outro, e soma os dois. Pode testar condições, tal bit é 0, tal bit é 1 e assim por diante, tá? E essas inúmeras instruções são de fato nossos programas rodando. É assim que ele executa o sistema operacional e os nossos programas, como editor de texto, jogo, etc., tá? Então, basicamente, é assim que funciona o processador, tá? Ele tem uma série de instruções que ele vai executando. Bom, o desenvolvimento da tecnologia de processamento, ou seja, visando aproveitar melhor a capacidade do processador e agilizar o processamento, né, dos nossos programas, consequentemente aumentando a velocidade que a gente percebe das coisas acontecendo, leva ao desenvolvimento de vários mecanismos que vão muito além de só apontar para uma instrução e executar, tá? E um desses mecanismos é o que se chama de execução especulativa. Então, olha só que interessante, tá? O processador, ele executa, é muito comum nos programas, é extremamente comum executar uma instrução que ela fica esperando por alguma coisa vir da memória, ou alguma coisa ser copiada da memória para o registrador, ou algum periférico além da memória que a gente tem, portas de comunicação responderem e tal. E por mais que pareça ultra rápido alguma coisa vir da memória RAM para o processador, é lento comparado com o que o processador pode fazer. Uhum. E então, o processador tende a ficar muito tempo em idle, ou seja, sem fazer nada, em ponto morto. É o ponto morto do processador, ele não fica sem fazer nada. Então, o que os caras bolaram? Tá? O que é que os projetistas, né, os processadores bolaram? Vamos especular quais seriam as próximas instruções a serem executadas. Então, eu estou aguardando o retorno de uma instrução ou uma condição lá que eu tenho que esperar antes de poder seguir adiante. E eu não fico parado. Eu tento prever o que, que seria executado adiante e executo essas instruções adiante. Eu adianto a execução dessas instruções, tá? E aí, quando termina aquela primeira instrução que eu estava esperando, eu vejo se aquelas que eu executei de forma especulativa, que eu adiantei a execução, se elas são válidas no caminho de execução que a aplicação tomou. Se elas são válidas, eu ganhei tempo. Entende? O tempo que o processador ficaria parado, eu estava executando um monte de instrução adiante. Se eu errei o caminho, se o processador errou o caminho das próximas execuções, próximas instruções serem executadas, ele zera todo, ele descarta o resultado daquilo que ele fez, tá? E ele fica equivalente, a perda de tempo ali deixa equivalente a ter ficado em idle. Então, a execução especulativa, tu ganha muito tempo, porque na maioria das vezes ela funciona, tá? Tem até, a AMD tem até inteligência artificial embarcada no processador para fazer essa predição, tá, do que vai ser executado. Mas na pior das hipóteses, tu fica com o processador do mesmo jeito que ele era antes de ter a execução especulativa. E isso, Vinícius, isso não é algo novo, né? Isso é algo já meio antigo nos processadores, né? É, isso aí já existe há quase 20 anos. Tá? Há quase 20 anos. Claro, tem que olhar com muito cuidado, que às vezes está presente no processador, mas não está ativo. Tem coisas, assim como era o DMA, para quem lembra do Direct Memory Access, o DMA existia e a gente não era ativo por default e tal, mas eu não vou entrar em detalhes sobre DMA. Mas, então, basicamente, isso, tá? O processador, então, ele consegue fazer execução especulativa de instruções. Executa no futuro esperando que ele vai acertar. Acertou, ganhou tempo. Uhum. Errou, descarta e ficou na mesma de não ter ficado esperando, tá? Não é pior do que a situação anterior, ok? Isso tem que ficar claro, porque essa é a base do problema, tá? Tá. O outro ponto é o seguinte, como a memória é organizada no computador, a memória RAM, tá? Cada processo que a gente tem na máquina, vamos chamar de cada programa, a palavra correta seria processo, tá? Mas cada programa que a gente tem rodando na máquina, ele enxerga a memória toda da máquina como disponível para ele. Ok? Mas ele só enxerga, não quer dizer que esteja disponível para ele. É uma memória virtual. Virtualmente, toda a memória da máquina está disponível para ele. E nessa memória é carregado o código do próprio programa que vai ser executado. Tá? São carregadas variáveis de memória, alocado espaço para variáveis de memória, variáveis do programa. Então, quando você digita uma senha, essa senha vai ser guardada numa variável que vai ficar na memória. Quando você usa uma chave criptográfica, vai ficar lá na memória. E também, assim como tem o teu programa, que a gente chama o espaço de usuário, que é quando tu executa a execução dos teus programas, né, como usuário da máquina, existe também uma memória específica do sistema operacional, que é o que a gente chama de kernel, que é o núcleo do sistema operacional. Tá? E também lá tem a sua área de memória, onde está todas as informações do sistema operacional. Chaves de acesso, de chaves secretas, segredos criptográficos, que controlam a criptografia de arquivos, por exemplo, de autenticação e por aí vai. Tá? Tudo que é tipo de informação está lá na memória do kernel. Tá? Então, o que acontece? Essa memória do kernel não pode ser acessada de maneira indiscriminada. E tampouco um programa pode acessar a área de memória de outro programa. Isso é básico, tá? Ou seja, tem que haver esse isolamento, essa separação. E isso existe, essa preocupação existe, desde que começou a se permitir a criar recursos para que um computador conseguisse executar mais de um processo ao mesmo tempo. Uhum. Antigamente, era um programa por vez. E era isso. Quando a gente começa a rodar vários programas ao mesmo tempo, eles compartilham recursos. E nesse caso aqui, o recurso crítico que eles estão compartilhando são dois, na verdade. É o processador e a memória. São dois recursos críticos que eles compartilham. E esses recursos, eles têm que ser isolados, né, de um programa para outro de alguma forma. Para que não haja um programa acessando a memória de um outro programa, ou um programa acessando a memória do núcleo, do kernel do sistema operacional. Tá ok? Eu acho que quem chegou até aqui... Vai adiante ainda. Perfeito até aqui? Eu acho que tá claro, né, Guilherme? Eu só queria destacar uma coisa aqui, assim, tá dando só para quebrar um pouquinho gelo. Esse é um assunto de arquitetura de computadores e arquitetura de processadores, né? Que é uma disciplina que, principalmente na ciência da computação, não sei se todas as faculdades envolvendo tecnologia têm essa disciplina, mas em ciência da computação, com certeza, você estuda arquitetura de computadores. A maioria dos cursos relacionados tem, né? Mesmo sistemas de informação, etc. Tem. A questão é que, normalmente, o pessoal quer passar longe disso aqui. mas o que eu queria dizer aqui, Vinícius, é que as pessoas não dão muita bola para essa disciplina, e ela é uma disciplina de base, as bases da computação estão aqui, sim, né? É um pouco no direito, que a gente tem lá as disciplinas de introdução ao direito, história do direito, né? Teoria geral do direito, que o pessoal também não dá muita bola, assim, temos que passar por isso aqui, vamos adiante, se esquecem de muitos desses conceitos, e para esta situação aqui, a compreensão do problema implica no conhecimento de arquitetura de computadores. Sim, né? isso que eu acho interessante. E sistemas operacionais, tá? Sistemas operacionais também. Isso é uma coisa muito importante, tá? A maioria das pessoas da área de TI não estudaram, não estou dizendo que não tiveram uma cadeira, estou dizendo que não estudaram. Pode ter tido a cadeira e não ter estudado, tá? Não estudaram arquitetura de computadores e sistemas operacionais, por acharem que isso não tem nada a ver com o que elas querem fazer. Tá? Sim, e para quem vai trabalhar com segurança, isso é fundamental, né? É fundamental, mas tem um monte de gente que trabalha sem saber dessas coisas, então, né? Tá. É o problema do mercado de limões, mas tudo bem. O fato é que são duas coisas, a arquitetura de sistemas operacionais, elas têm que ser conhecidas, principalmente por quem é da área de TI, né? Mas eu só desenvolvo, cara, aí mesmo tem que entender disso aqui, tá? Porque tem vários impactos diretos em como a aplicação funciona, que você desenvolve, vai ter problemas lá e tal, e se você não souber isso aqui, você vai começar a bater cabeça. Vai começar a bater cabeça e vai encontrar soluções para os problemas que na verdade não são soluções, são desvios, mas tudo bem, tá? Bom, vamos adiante. Aproveite esse intervalo, esse intermezzo que o Guilherme e eu fizemos aqui para, se não entender o que eu coloquei até agora, voltar e ouvir de novo, tá? Porque agora eu vou entrar num outro ponto ainda. A gente tem mais dois ainda, né? Dois pontos básicos para a gente conseguir explicar os problemas, tá? O outro ponto é o seguinte. O processador, ele é tão mais rápido que a memória RAM, e não importa que você tenha a última memória RAM no seu computador nesse momento, tá? Ele é tão mais rápido que a memória RAM é lenta para ele. Então, o que já há muitos anos a gente encontra nos processadores? A tal da memória cache no processador. Tanto você vai ver aí processadores de acordo com o valor, você vai ver que a memória cache varia bastante, tá? Então, ele tem três níveis de cache, mas esse detalhe, a cache L1, L2 e a L3, tá? Quem já viu um pouquinho, quem já foi comprar um processador, já acabou encontrando essa especificação em algum lugar. E tem a cache L3, que é o último nível de cache, tá? É uma cache compartilhada entre todos os núcleos do processador. Isso é importante para os problemas que a gente vai ver agora, tá? Essa cache Layer 3 é a Last Level Cache LLC. Alguém já ouviu falar disso? LLC. É um nome, é uma sigla bastante comum. Quem vai comprar um processador vai encontrar isso. Esse último nível de cache é compartilhado entre todos os núcleos do processador. E o que, que é uma cache? É uma cache, é uma memória ultra rápida. Ela pode ser lida em paralelo e é cara pra caramba. A gente não tem que... Mas por que, que não faz, então, a memória RAM? Faz com essa memória, então. Porque ela é muito cara. Tá? Não é bem assim para botar 8 GB de memória cache como sendo o RAM. Então, ela é pequena e ela fica junto do processador. E o que acontece é... Quando você lê alguma... O processador solicita... Tem uma instrução, desculpa, que vai acessar algum valor da memória, ele tem que trazer o valor da memória, a informação da memória, para o processador para ele conseguir computar, para o registrador para ele conseguir computar, tá? Conseguir fazer alguma coisa com aquela informação. Então, o que ele faz? Ele solicita essa informação. Se essa informação está na cache, ela é lida da cache direto para o registrador, o que é extremamente rápido, tá? Se ela não está na cache, ela é buscada aí sim na memória RAM. E quando ela é buscada da memória RAM, ela é gravada na cache e é entregue para o processador. Ok? Para que num próximo acesso que o processador vai fazer àquele mesmo endereço de memória, ele não tem que ir de novo na RAM, ele traz da cache. Ok? Guilherme, tu vai me dizendo se tá claro ou não, porque... Não, tá claro, tá claro. Tá claro. Porque a gente não tem retorno nossos ouvintes de imediato, a coisa complica um pouco. Então, se eu leio da cache, se está na cache, eu leio extremamente rápido. Se eu tenho que ler da memória RAM, eu vou demorar muito mais tempo para trazer essa informação. E uma vez que eu li a primeira vez, ela fica na cache e segue adiante. Tá. Ok? Ok. Perfeito. Então é o seguinte, o último conceito fundamental que eu preciso trazer aqui para a gente conseguir explicar direito o espectro, ou Spectre, e o Meltdown, tá? São os side channels, ou os canais laterais. Tá? Um side channel, esse é um conceito que existe desde a década de 90, tá? Se não até antes, e a gente já teve vários usos de side channel. Um deles que foi bem conhecido foi o consumo de energia que foi utilizado para atacar smart cards. De acordo... deixa eu ver se eu lembro agora. De acordo com com os bits da chave privada que ele acessava internamente para fazer as operações, ele consumia... As operações mudavam ligeiramente se o bit da chave era zero. Você está falando dos smart cards que armazenam chaves privadas. Exatamente. Exatamente. Isso que a gente usa para banco, etc. Sim. Então, o que eles perceberam? Cartão de crédito. O que eles perceberam? Que quando o processador do smart card ia fazer a operação com a chave, ele tinha diferenças de consumo de energia conforme os bits da chave privada, se eu não estou enganado. Tá? E aí eles conseguiam, medindo o consumo de energia, saber qual era a chave. Entende? É um side channel, um canal lateral. Você não consegue ver diretamente a chave, mas você vê um efeito da variação lá dos bits da chave e consegue, então, detectar qual é a chave. A outra... Então, consumo de energia é um exemplo. Radiação eletromagnética, cara. Essa aqui eu cheguei a brincar com isso lá em 90 e poucos. Tá? A gente fazia um... Eu fiz um programa... que ele fazia, gerava determinadas, executava certas instruções no processador e essas instruções geravam frequências eletromagnéticas diferentes uma da outra. Ok? E tu conseguia captar isso com um radinho, com um rádio mesmo do lado do computador. Tá? Do lado de fora do computador, tu conseguia ouvir essas frequências, tá? Ora, se tu tem pelo menos duas frequências diferentes que tu consegue gerar a partir de instruções quaisquer lá no processador, tu já consegue representar um 0 e 1. Ou seja, você consegue transmitir informação, aquele teste que eu fiz naquela época, eu conseguia transmitir qualquer coisa que eu quisesse, digital, né, zeros e uns, só mudando o conjunto de instruções do processador para ele atuar como um radiotransmissor. Tá, então, e teve várias técnicas naquela época que foram estudadas nessa direção, inclusive relacionados à captura do vídeo à distância. Tá? Procurem por Tempest e vocês vão encontrar isso. Tá? Outra é ruído acústico. Então tem, de acordo com o barulho que a máquina faz, pode ser um side channel. Então tem várias coisas que funcionam como um canal lateral. Um outro exemplo de side channel é o uso de criptografia. Quando a gente fala que ou todo mundo usa criptografia, ou algumas pessoas ficarão vulneráveis por usar a criptografia. Então se imagina num ambiente cujo pensamento é errôneo, né? As pessoas dizem que só usa criptografia quem é bandido, certo? Então, se certo. Ninguém usar... Se a maioria quem, da população... Ou quem tem algo a esconder. Ou que tem algo a esconder. Então, se praticamente ninguém usar a criptografia, o simples fato do Vinícius utilizar a criptografia funciona como um indicativo de que, olha, ele está fazendo uma coisa errada. Como se fosse um side channel para saber que eu estou fazendo algo errado, entende? Ele usa a criptografia, logo ele está fazendo algo errado. É um pensamento errôneo, mas é um exemplo do que seria um side channel também. Tá. Tá ok? Eu acho que essa parte introdutória termina aqui. A partir daqui eu tenho o que eu preciso para conseguir explicar os dois ataques, tá? De novo, eu repito, quem ouviu até aqui e ficou alguma coisa para trás que não entendeu, por favor, volte e escute novamente antes de seguir adiante, tá? Que fique claro primeiro essas coisas, daí depois segue adiante. Dúvidas, por favor, mandem que eu respondo depois também, não tem galho. Vamos ao espectro? Vamos lá. Que é o primeiro ataque. Então, o que é que o espectro faz? Tá? Qual é o objetivo do espectro? É violar o isolamento de memória que existe entre os processos para acessar alguma informação sensível. Informação sensível, leia-se senhas, chaves criptográficas, algo desse gênero. Então, não está limitado a isso, mas são exemplos mais fáceis de se compreender. Então, esse é o objetivo. Como é que ele vaza essas informações? Através de um canal lateral, tá? Ou através de um canal oculto, tá? Ou seja, um canal lateral que permita que essa informação seja vazada de forma escondida. Que nem o Vinícius lá, fazendo o processador gerar uma frequência para vazar uma informação de dentro do computador. Ok? Para que isso funcione, para que esse vazamento funcione, você precisa de alguém conseguindo comandar o canal lateral, certo? Ou seja, gerando aquelas frequências, aquelas instruções que eu gerei para gerar a radiação eletromagnética na frequência que eu queria, certo? Certo. E alguém no outro lado que receba isso e interprete esse canal lateral para tirar dali a informação de volta. Ok? Então, o que o espectro faz é induzir o processo, induzir o programa da vítima a executar operações de forma especulativa, operações que não iriam acontecer, e que acabam modificando o estado do processador. Então, no caso do espectro, como é que o atacante faz com que alguma operação especulativa que ele controle seja executada? Tá? Então, a mais simples delas é que há uma em que ele consegue... Ele consegue manipular algum valor, um valor X lá, qualquer, que o processador vai utilizar numa computação. Tá? Isso é muito fácil, basta que o atacante consiga executar qualquer código, não precisa ser como root ou administrador, na máquina ser até atacada. Tá? Ele não precisa ter acesso administrativo para fazer isso. Então funciona mais ou menos assim, tá? Vamos lá, se eu consigo. Guilherme, para simplificar a nossa vida, tá? Tu pensa num número de 0 a 5. Tá. Ok? Então, imaginem que esse número que o Guilherme sabe é o segredo que eu quero extrair lá de dentro do computador. E eu não sei que número é esse, mas eu consigo dizer pro computador: computador, calcula esse número que tens aí contigo no teu registrador, soma 3, o número 3 a ele. Tá. Qual é a resposta dessa operação, Guilherme? 3 mais o número que tu pensou. 4. Então o número que tu pensou é 1, ok? Certo? Simples. Okay. Não, okay. Não tem nem uma brincadeira de criança, certo? Não é mágica. Não é mágica, né? Então eu consigo extrair isso. Agora, olha que legal, cara. Essa parte é muito interessante. Como é que o cara descobre o valor que está lá no registrador usando o processador e usando aquela história do canal secundário? Que tá ligado, já que ele é isolado, né? Já que ele é isolado em tese. É isolado, é. Em tese. Porque vocês lembram da cache compartilhada? Uh-huh. Esse é o cover channel por onde se extrai os dados. Então, o que que acontece? O atacante, ele zera a cache, ok? E aí ele faz com que, explorando essa execução especulativa, ele faz com que o processador tente executar de forma especulativa, ou seja, ele está fazendo adiantado, então não está fazendo uma série de checagens que ele deveria estar fazendo. Tá? Ele executa adiantado essa tua operação, tá? ele acessa de forma... Ele faz com que o processador faça um acesso especulativo, executando adiantado e sem fazer algumas checagens, ele faz com que o processador acesse uma área de memória, tá? Um endereço de memória, que varia de acordo com o valor da informação secreta que ele quer saber. Uhum. Então, eu digo assim, acessa, por favor, o endereço de memória 3 mais a informação que tu tens aí, Guilherme. Então, tu vai acessar, dentro do que tu pensou no valor 1 antes, né? Tu vai acessar o endereço de memória 4. Ok? Uhum. Certo. Tá, agora o detalhe. Como é que eu sei que tu acessou o endereço de memória 4 se o processador não vai me dizer nada? Ele não vai retornar porque foi executado de forma especulativa. Então, ele não retorna nada ainda. O que acontece é, o atacante, antes de fazer isso, ele limpa a cache do processador. Uhum. E aí ele faz tu acessar esse endereço 3 mais o número que tu pensou. Ele acessa esse endereço na memória que não está na cache. A cache está limpa. Uhum. E esse endereço então vem para a cache. O endereço número 4. E aí o que que ele faz? Ele tenta acessar, ele varre a faixa de endereços a partir da base que ele te deu, a partir do 3, entende? Eu começo a pedir para o processador ler no meu próprio processo. Lê, por favor, a 3. E aí eu meço o tempo que ele demora para ler a memória no endereço 3. Uhum. Se o tempo é longo, não foi essa memória que o processador acessou. Uhum. Se o tempo é curto, foi essa que ele acessou. Uhum. Então eu tento 3, que é o meu número inicial que eu passei para ti. 3. Acessa a memória do endereço 3. Ele vai demorar, tá? Não foi a 3. 4. Acessa o nosso endereço 4. Retorna rápido, em vez de lento, porque tá na cache. Aí eu pego 4 menos 3 e eu sei que o valor que tu tinhas lá, que tu não tinha como eu acessar, é 1. Uhum. É assim que vaza a informação. Então, você faz com que ele acesse o endereço dependente do valor que é secreto, tá? Você sabe o valor de início que você tem que começar a procurar e você, como você limpou a cache antes, só vai ter aquela informação na cache. Então você vai varrendo as possibilidades e aquela que retornar mais rápido é o que tem o endereço que o processador acessou. Aí você só subtrai e você sabe o valor que o processador estava escondendo de você, digamos assim. Isso é em binário, Vinícius? Não, isso pode ser extraído bit a bit ou byte a byte. Os exemplos que eles dão nos artigos é byte a byte. Uhum. Tá, mas isso é um detalhe que não vamos entrar, porque não é necessário para essa compreensão mais geral de como funciona. Então, qual é o detalhe aí? O que é explorado não é um problema no software, é um problema no processador, que executando operações, instruções de forma especulativa, ele altera o estado que está ali no ambiente, da chamada microarquitetura, tá? Mas ele altera o estado da cache de tal maneira que o atacante pode inferir desse estado a informação que ele quer de forma indireta. Certo. Ou seja, cara, é muito legal. Para nerd, isso aqui é muito interessante. É inteligente, né? Cara, a sacada é muito boa. Compreendido isso, Guilherme? Sim, compreendido. Essa forma de exploração, então, tá, é assim que funciona o Spectre, tá? O Spectre, ele atinge Intel, AMD e ARM, o ARM. Então, isso atinge bilhões de dispositivos, tá? Não é um ou outro, são bilhões de dispositivos, tá? E também pode ser implementado, adivinhe, em JavaScript. Nossa, tá? Seja pela web. Exatamente, pela web. Exatamente. Ele pode ser implementado via JavaScript. Tá? Então, perceba que é uma coisa que atinge de forma geral os ambientes que a gente tem por aí. Sim, desde um relógio inteligente, de um algo da internet das coisas, um Raspberry Pi, um telefone, um notebook. Tudo que usa um Intel, um AMD ou um ARM é atingido, tá? Que é praticamente tudo, né? É, o Raspberry Pi, ele se escapa porque ele não usa a execução especulativa. Ah! O processador fica menor, os royalties ficam mais baratos, né? E aí ele se escapa porque ele não usa a execução especulativa. Ou seja, vamos todos migrar para Raspberry Pi. Eu vou lá pegar o meu, espera só um pouquinho. Cara, então é o seguinte, eles dão vários exemplos de implementação, tá? No artigo que vai estar lá no show notes. Eles dão, só para listar para vocês aqui, ó, eles dão exemplo de implementação em código C, dão exemplo de implementação em JavaScript, tá? Então, tem exemplo de implementação no artigo deles, tá? São muito são complexos esses Não, é que é o seguinte, ó, é exemplo de implementação para quem estuda e sabe como fazer, tem um conhecimento mínimo, tá? Não é uma coisa que tu vai chegar ali e vai pegar, vou fazer isso aqui e vou sair atacando. Tem que ser alguém com conhecimento para seguir aquilo que eles estão dizendo, gente. Então você vai dizer... Mas o próprio Steve Gibson, num dos episódios que ele falou sobre isso, já um dos últimos, se não me engano, diz que já há implementações disponíveis, há códigos aí como essa, né? Tem alertas, tem gente já usando coisas, mas assim, é fácil implementar, esse que é o detalhe. É fácil implementar. E é óbvio que os autores desse artigo, assim como outras pessoas que ao mesmo tempo, outros pesquisadores que ao mesmo tempo chegaram nas mesmas conclusões, eles fizeram um disclosure de forma responsável, eles avisaram antes os fabricantes. Sim, tem até um artigo da Wired, que a gente vai colocar no show notes, que eles contam uma historinha que os caras descobriram, enfim, e eles avisaram a Intel. E aí a Intel disse assim, olha, vocês na verdade são... os quartos a nos informarem sobre isso. Ou seja, quatro pessoas no mínimo. Conjuntos de pesquisadores. Conjuntos, né? No mínimo descobriram isso ao mesmo tempo e eles ficam especulando também do porquê, né? Como isso aconteceu. E também a gente não tem nenhuma garantia de que NSA e outros governos já não sabiam disso e mantiveram escondidos. Esse é o grande problema do mercado de vulnerabilidades, que nós já gravamos, inclusive, sobre isso. Já tratamos aqui várias vezes. Bom, a correção desse problema, lembrando que o Spectre, ele permite o acesso, o ataque entre processos no nível de usuário, tá? Você não consegue acessar a memória física da máquina, ou seja, de onde está a memória de todos os outros processos e mas a memória do próprio kernel, do núcleo do sistema operacional, certo? Então o Spectre é grave, porque um processo pode atacar um outro vizinho numa boa, sem problema nenhum, mas ele não consegue atacar o kernel do sistema operacional, certo? Pelo menos não de uma maneira direta. Qual é a solução pro Spectre? E aí, olha que interessante. Então, o que a gente tem ali de... O que os autores lá do artigo e da pesquisa, né, colocam como indicação de correção? Abre aspas. Soluções sólidas irão requerer correções no design dos processadores, assim como atualizações do conjunto de instruções. Saca? Não é sistema operacional. Ou seja... É hardware e microcódigo do processador. Sim, então a questão talvez, é... Assim, ó, talvez seja possível... Talvez, eles não têm. Eles colocam isso claro no artigo, assim, eles não têm garantia nenhuma disso, nenhuma indicação disso. Talvez seja possível, uma hipótese que eles levantam, corrigir o problema através da atualização do microcódigo, que seria o equivalente, grosso modo, ao sistema operacional, ao firmware do processador. Sim. Tá? Mas, segundo, assim, eles não acreditam muito nisso. A questão é, passa por modificação do design, do projeto do processador. É, e cara, isso não atualiza. Não, e atualizar firmware de processador não é algo é, tão... É o microcódigo. Sim. Então, claro, firmware a gente usa para dizer uma coisa mais próxima, né? Então, quando você atualiza claro. O teu modem, a DSL, o teu access point, esse tipo de coisa, você tá atualizando firmware lá dentro. Não é o microcódigo do processador. Mas isso é para compreensão, de forma análoga, tá? Então, basicamente, a solução do Spectre passa pela troca do processador. Tá? Outra coisa que eles levantam seria o uso de instruções para bloquear a execução especulativa. Então, quando você vai programar, tá? Isso teria que ser feito num primeiro momento manualmente pelo programador, e depois certamente apareceriam aí compiladores que iriam detectar as situações potencialmente perigosas, tá? E iria pegar essa parte do código, digamos assim, e antes de entrar nela, ele desativaria a execução especulativa, aí executa essa parte do código, aí depois ativa de novo a execução especulativa. Ou seja, ele serializa, ele faz com que tudo tem que ser executado uma coisa depois da outra, não permitindo que o processador se adiante. Okay? Isso iria degradar severamente o desempenho. Porque muito do que a gente ganha de velocidade hoje no processador está relacionado ao pipelining, que é tu executar esse monte de operações e não ficar parado com o processador, tá? E a execução especulativa, ela te permite ir muito adiante. Alguns que falam até 200 operações adiante. Então você imagina, se você... Vamos supor que seja 100, tá? Sim. Você executou 100 operações, enquanto você, numa situação normal, você ficaria parado. O processador acerta esse caminho de execução. Ele consegue prever com precisão isso. Você aumentou a velocidade do processador naquele momento no fator de 100. 100 vezes. E é uma coisa absurda o que você consegue ganhar ali. E a coisa é tão importante para o desempenho que você tem IA, inteligência artificial, embarcado, por exemplo, lá no processador AMD, para fazer essa previsão, para conseguir executar especulativamente as instruções. Tamanho ao ganho. Ou seja, ele vai aprendendo. Ele vai aprendendo quais são ele vai aprendendo o processador. Os caminhos mais prováveis que as instruções que o teu programa vai seguir. E ele conseguindo... Sim, o processador iria ficando ao longo do tempo mais rápido enquanto mais ele funciona dentro daquele ambiente. Isso, e como as coisas tendem a se repetir dentro de certos padrões, Assim, por que eu vou calcular de novo a instrução X lá que soma um número 5 com 2? O resultado vai ser sempre 7. Então, claro, estou falando de novo, grosso modo, tá? Então ele consegue prever que a instrução tal vai ter tal resultado. Eu não preciso calcular tudo de novo. Eu não preciso pegar da memória de novo a posição, o valor da posição X, o valor da posição Y e por aí vai. Eu não preciso mais fazer isso. Eu calculo adiante. Claro que ele verifica depois se o cálculo foi correto, se as coisas se mantiveram como estavam, o resultado está correto, era isso aí. Senão ele descarta, e aí é como se não tivesse acontecido nada. Tá? Só que esse descarte do como se não tivesse acontecido nada, ele deixa uma alteração de estado registrada lá na cache, entende? Que é utilizado então para vazar essa, de forma indireta, essa informação que ele consegue levantar. Então, é crítico isso para o desempenho. E você simplesmente sair desativando isso é inviável. Em termos de desempenho, é inviável. E sem contar que dentro dessa perspectiva de fazer a compilação do software para indicar as áreas que ele não poderia ser especulativo, tudo que a gente tem teria que ser recompilado. Então, assim, todos os softwares que você utiliza, inclusive aquelas coisas legadas que você nem sabe mais se tem o código-fonte para compilar de novo, ou se tem o código-fonte, se tem o ambiente, as ferramentas, as bibliotecas, etc., necessárias para recompilar aquilo tudo, e sabe-se lá se vai funcionar a tua recompilação. Mesmo esse, você precisa recompilar. Porque qualquer... Sim, é impossível. É inviável. Cara, não tem como fazer isso. Então, mas a mitigação vem como? A mitigação vem pela alteração do processador. Tcharam. Ou essa que é inviável. Na real, a gente não tem solução para o Spectre. Mas a gente já teve atualizações, inclusive, dos sistemas operacionais, dizendo isso, que corrigiram. Para atacar o Meltdown, não o Spectre. Ah, o que eles implementam resolve o Meltdown e não resolve o Spectre. Isso está muito claro. Tá bom que, assim, ó, como a gente se atirou agora para entender as vulnerabilidades pontualmente, tá? Pode ser que hoje, nesse momento, alguém não, ó, achamos uma solução pro Spectre. Eu não vi ainda. Sim, tá? Sim. Então, depois tem que parar e sair a pesquisar. Mas a grande situação é que, o grande problema é que, para solucionar o Spectre, você vai ter que mexer mais embaixo. Né? E pro Meltdown, o ideal também seria mexer mais embaixo, mas existem soluções que mitigam o problema no nível de sistema operacional, no nível de software. Uh-huh. Tá? Então, vamos ao Meltdown. Vamos ao Meltdown, era o meu teu convite. Bom, vamos pro Meltdown, tá? O Meltdown, ele é semelhante à questão do Spectre, tá? Ele é uma variação, digamos assim. Mas ele se diferencia do Spectre na forma de obter a tal da execução especulativa, tá? Uhum. Ele explora a execução fora de ordem também, assim, que é o resultado dessa execução especulativa. Mas ele faz isso gerando uma exceção. Mas isso é um detalhe que não, para nós não importa tanto, tá? Mas é uma diferença que tem pro Spectre. Outra coisa é que essa é relevante. O Meltdown explora uma vulnerabilidade nos processadores Intel que permite que uma execução especulativa consiga fazer um bypass, consiga desviar da proteção de acesso à memória, né? O que é isso? Vocês estão lembrados lá do começo que eu falei que a memória virtual do processo, ou seja, em qualquer programa rodando na máquina, o processo tem a impressão, digamos assim, né? Vamos humanizar o processo. Uhum. Ele tem a impressão de que a memória toda é para ele, tá? E nessa área de memória, então, é carregado o código dele, as variáveis dele, ou seja, é o que a gente chama de... é mapeado o código, tá? Lá na memória. Uhum. E para essa memória virtual do processo, é mapeado a memória do núcleo do sistema operacional. E essa memória, ou seja, ela tá lá, só que o processo não consegue acessar, o processo do atacante não consegue acessar essa memória normalmente, porque existe um bit lá no processador, que se ele, de acordo com o valor dele, 0 ou 1, pode estar ativo, tá? A execução como, vamos dizer assim, como supervisor, tá? Uhum. Em que o acesso à área de memória do kernel é permitida. E quem que faz isso, quem faz esse tipo de acesso é o sistema operacional, tá? Mas ninguém deveria fazer isso. Então, quando o processador está executando instruções do sistema operacional, ele está com esse acesso liberado. E quando o processador está executando algum código do usuário, do user, do espaço de usuário, que é o programa do usuário, etc., ele está sem essa permissão de acesso. Ele não pode acessar a memória do kernel. Uhum. Pelo menos não de forma arbitrária, assim, qualquer lugar que ele queira. Sim. Tá? O que que os caras descobriram nos processadores Intel? Imagine que você fez um programa e esse teu programa tenta acessar uma área de memória a qual ele não tem permissão, lá do kernel, por exemplo. Tá? Numa situação normal, o processador, então, ele vai executar passo a passo as suas instruções. Ele vai chegar nessa instrução que vai tentar acessar a área de memória que ele não deveria acessar. E quando ele tentar fazer isso, vai dar um pau. Ou seja, o processador vai gerar uma exceção e vai dizer... é uma interrupção e vai dizer, ó, deu segmentation fault aqui, falha de segmentação. Você já deve ter visto em algum lugar na tela do computador aparecer em algum lugar a falha de segmentação. Tá? Em geral, quando a coisa dá muito errado, né? É um programa tentou acessar uma área de memória que ele não deveria ter tentado acessar. Por um erro, geralmente por um erro, tá? Mas maliciosamente também pode ser. Então ele tenta acessar aquilo não autorizado, o processador então suspende imediatamente a execução das instruções daquele programa. E aí dá a falha de segmentação, tá? Isso é a situação normal. O que acontece com a execução especulativa, a execução fora de ordem das instruções? O Meltdown, ele faz com que o processador execute uma série de instruções, chegue em alguma instrução e tem que ficar esperando alguma coisa acontecer, e execute especulativamente, tá, o código que acessa a área de memória que ele não deveria acessar. Do kernel, por exemplo. Ok? Quando ele executa especulativamente, ele não verifica o bit que diz se ele pode acessar ou não. Ou seja, esta é a falha do processador. Esta é a falha do processador. Ou seja, ele não verifica, ao executar a operação de forma especulativa, se aquela instrução tem permissão, no contexto que ela se encontra, de acessar aquela área de memória. Ela não faz a verificação. A verificação é feita depois. Ou seja, quando chega efetivamente a vez daquela instrução, tá? Aí sim ele vai ver que geraria um erro, que não poderia, e aí ele desfaz a operação, certo? Certo. Só que daí já é tarde demais. Por quê? Porque já ficou lá na cache de novo, que o atacante limpou antes. Entende? Então, só que agora é pior, porque enquanto o Spectre acessava apenas a área de memória das aplicações e não do kernel, porque ele não conseguia fazer o bypass dessa verificação, tá? No caso do Meltdown, ele consegue extrapolar o espaço de usuário, ele consegue acessar a área de memória do kernel, tá? E ele consegue acessar toda a memória física que está mapeada nessa área de memória que ele não deveria acessar. Então, com o Meltdown, o atacante consegue ler toda a memória física da máquina. Ou seja, ele é muito pior. É infinitamente pior, tá? Porque você pode ler um processo malicioso controlado pelo atacante, pode acessar qualquer parte da memória da máquina física, ok? Certo, sim, ele lê qualquer coisa. Qualquer coisa. No Linux e no OS X, isso é 100% verdadeiro, no macOS, tá? Isso é 100% verdadeiro. Ele vaza, ele consegue acessar toda a memória física. No Windows, por causa de alguns esquemas de paginação e swap que ele costuma fazer, inclusive com essa com a memória do kernel, ele não vaza 100%, mas ele vaza uma porção significativa da memória física. O que é, ou seja, é um problema tão grande quanto os outros. Ah, mas o Windows então é mais seguro, que ele vaza menos. Cara, ele vaza um pouco menos, mas as duas, em todos os sistemas operacionais, isso é terrível, tá? Isso é horrível. Então, essa é uma diferença bastante importante com relação, comparando o Meltdown ao Spectre. Ele consegue acessar a memória física inteira da máquina, né? No caso do Windows, praticamente toda ela. Tá? O Meltdown, por outro lado, ele atinge só Intel. Embora código conceitual foi executado em AMD, em ARM, né? O ARM, o ataque não é prático nessas duas plataformas, tá? Mas no Intel é tranquilo. E aí o seguinte, apesar do Meltdown estar limitado a Intel, tá? Ele tem um problema bem sério, que coisas que rodam em cima de Intel estão afetadas. Inclusive serviços de nuvem, como o Amazon Web Services. Tá? Lá tem o Elastic Computing, tá? O EC2 lá. Ele roda em cima de Intel. E os pesquisadores fizeram um ataque lá no EC2 na Amazon. Eles não testaram todas as nuvens, mas testaram lá no EC2 na Amazon. Então, qualquer outra nuvem que use Intel embaixo está vulnerável, está potencialmente vulnerável. Sim. E aí eles dizem no artigo deles o seguinte, olha que interessante, Guilherme. Por razões éticas, nós não utilizamos o Meltdown em endereços referenciando a memória física de outros hosts virtuais hospedados na mesma máquina física. Ou seja, eles não quiseram ir adiante. Eles não quiseram, porque eles não quiseram, não que eles não conseguissem tecnicamente fazer. Então você tem uma máquina, você coloca uma máquina na nuvem, uma máquina da sua empresa, um servidor na nuvem. E essa máquina na nuvem é uma máquina virtual. Você não sabe com quais outras máquinas, de quais outras empresas, seja lá onde for, você está compartilhando a máquina física. E aí basta... Sim, essa é a essência da nuvem. Essa é a essência da nuvem. Mas, ao mesmo tempo, isso permite que o Vinícius vá lá, suba uma máquina virtual lá na Amazon. Eu subo essa máquina virtual com um sistema operacional vulnerável, sem correção nenhuma. E eu exploro a vulnerabilidade e consigo acessar a memória física da máquina física, obviamente, que suporta a minha VM e as VMs das outras empresas, pessoas, etc. E eu consigo copiar de memória dessas outras máquinas, inclusive. Tu percebe que é um negócio meio loteria, né? É, se tu tem um ambiente muito menor, tu tem lá uma empresa pequena que oferece serviço de computação em nuvem, que tem 5 empresas, tem uma área de... uma superfície de ataque bem menor. Então, tu sabe que tu vai conseguir acesso às informações daquelas 5 empresas. Sim. Mas na Amazon, tu não sabe. Sabe se loteria. Tu pode acessar a máquina da empresa X, como tu pode acessar a máquina virtual do Uber. Exato. Pode acontecer. Pode acontecer. Sim. E entre as informações que você vai vazar, você pode encontrar, por exemplo, as credenciais de acesso ao banco de dados. Entende? Pronto. Acabou. Você usa isso aí para fazer ransomware, por exemplo. Isso, poderia usar para fazer um ransomware, exatamente. É. Então, aí quem está nos ouvindo, quem é da área de TI, pode pensar assim, tá, mas isso é máquina virtual. E se eu estou utilizando containers para minha aplicação? Né, que tem, eles analisaram o Docker, que é bem conhecido, o LXC e o OpenVZ. Tá? E o ataque funciona em todos eles sem restrições. Tá, o Meltdown rodando em um container, ele consegue vazar a informação não só do kernel do próprio container, mas também dos containers rodando na mesma máquina física. Então, se você está hospedando Dockers, containers, numa estrutura compartilhada, alguém que tenha um Docker... né, com um problema, tá? Vai afetar todos os containers que estão na mesma máquina física, certo? Certo. É isso que quer dizer, certo não, né? Certo não. Certo não. É horrível. É horrível. Tá? Então, a solução para o Meltdown, agora sim, a gente está falando em solução, embora não seja uma solução 100%, ela é 98 ponto alguma coisa, tá? Que é o chamado Kaiser Patch. Então, o Kaiser Patch, que é a solução 98.9% para o Meltdown, que foi implementado pela Microsoft, no kernel do Linux, no SX, né, no macOS, né, no iOS e outros por aí fora, e mesmo os sistemas operacionais que rodam em cima de arquiteturas, né, processadores que não têm o problema claramente... podem implementar e devem implementar o Kaiser Patch. Basicamente, o Kaiser Patch faz o seguinte: aquele mapeamento de toda a memória do kernel para a área de memória virtual, digamos assim, do processo, ela não é necessária, é uma coisa que não precisa, entende? Então, o que esse Kaiser Patch faz, ele remove todos esses mapeamentos que não são necessários, mantém aquilo que é estritamente necessário, né, para que a aplicação funcione. Então, reduz um monte a superfície de ataque. Então, não é qualquer coisa que o atacante agora consegue ler a partir desse patch no sistema operacional. Tá? No entanto, ainda ficam coisas que podem ser exploradas. E se o sistema operacional estiver utilizando uma coisa chamada KSLR, que é Kernel Address Space Layout Randomization, ou seja, ele joga a área de memória do kernel mapeada para o usuário, para a memória do usuário, ele joga em posições randômicas da memória, tá? Isso dificulta bastante o Meltdown. Então, o Meltdown continua, mesmo com essa correção, mesmo com os updates, ele continua possível, tá? Inclusive com algumas variantes lá, que na busca de ponteiros e outras coisas mais que eu não vou entrar aqui. Ele continua possível, porém, bastante difícil de ser executado. Por isso que não é 100%, tá? A vulnerabilidade continua lá no processador. Ok? Sim. Então, mas é sensivelmente reduzido. O que a gente está fazendo é tirando o sofá da sala. Sabe? Não, é literalmente. A piadinha de tirar o sofá. Não. Sabe que o é interessante isso, né? Porque nessa perspectiva, a resolução do Meltdown ela é possível, enquanto que a do Spectre não. Né? Resolução não, mas uma mitigação muito forte. Muito forte, sim. Claro, mas o problema é que a gente sabe que a gente vai ter ainda milhões, milhares ou milhões de situações onde não vai haver essa correção, principalmente em questões de internet das coisas e em todos os outros ambientes, ambientes legados, né, sei lá, dispositivos de firewall, até tudo isso poderia ser afetado. Né? Sim, claro. Sim. Né, no caso de um firewall, o atacante ainda precisaria rodar um pedaço de código no firewall, sim, que torna a questão muito mais difícil, né? Sim. É, mas não quer dizer que ele vai poder atacar, invadir um firewall por causa disso. Ele detalhe que rodar o detalhe é que para ele pode atacar, por exemplo, em lugares que tem meltdown e tem infraestrutura compartilhada, tá? Uhum. Ele pode atacar um firewall botando uma VM ao lado do firewall na mesma máquina física, se ele conseguir de alguma forma fazer isso. Se o firewall for virtual. É, ou se faz virtual. E se tu consegue também encontrar, de repente, o firewall não tá vulnerável e tá rodando uma estrutura virtualizada, por exemplo, e tu tens uma outra máquina virtual, que não foi o atacante que colocou lá, mas ele encontrou o problema nessa tua máquina virtual e nela ele consegue executar código remotamente. Entende? Sim, então, faz um movimento lateral. Faz um movimento lateral, exatamente. Ele invade um ativo da tua estrutura e a partir desse ele ataca os demais. Tanto o Spectre como o Meltdown são muito bons para escalada de privilégios. Ou seja, o atacante consegue um primeiro acesso remoto, sem privilégio nenhum, tá? E a partir desse acesso remoto sem privilégio nenhum, ele consegue controlar a máquina quase que diretamente. Assim, quase num, mais um ou dois passos ele tem controle total da máquina. Tá? Então, é bem crítico nesse sentido. Então, tem isso que tu falou, Guilherme, das atualizações que não virão, dispositivos que não serão atualizados. A gente tem problemas de atualizações que não serão aplicadas, falando em sistema operacional, porque muita gente não aplica, né? O AnnaCry está aí para nos provar isso. E tantos outros, não só o AnnaCry, né? Tantos outros problemas que foram resolvidos já e tem máquina vulnerável ainda por aí nas empresas. E a gente tem uma outra situação que é bem crítica, tá? Que é o seguinte, outros problemas dessa natureza aparecerão. Porque o processador... Você abriu a porta agora. Porque o que acontece? A complexidade ela é inimiga da segurança. A gente já falou isso aqui outras vezes no Segurança Legal. Tá? E o que está se fazendo no processador não é mais só uma questão de enfiar um monte de componente lá para dentro para fazer ele processar de forma serializada o maior número de informações instruções possível, sabe? Não, eles estão embarcando, inclusive, inteligência artificial lá dentro para conseguir acelerar a execução das instruções. E essas novas tecnologias, elas vão inserir novos problemas lá que, à medida que vão sendo pesquisados, vão aparecendo. A entrada da cache, a própria implementação da cache, criou uma coisa que a gente não tinha, que era um cover channel, né? Um canal... escondido, um canal lateral para vazar informações. A cache é perfeita para isso. É, mas percebe que é um problema conceitual, né? Porque a gente está pagando preço pela velocidade da evolução da tecnologia, que é o caso clássico em que você não ter ou não consegue ou não tem tempo de verificar todos os riscos, né? Você tem a pressão pela velocidade da entrega. E essa pressão em face de ambientes muito complexos vai fazendo com que coisas fiquem para trás. Você não consegue testar tudo. Exatamente, exatamente. E, bom, basicamente é isso, tá, Guilherme? Eu acho que tem material suficiente aí para o pessoal compreender. Até vou botar o videozinho da apresentação do cara que desenvolveu um desses métodos de vazar coisa através da cache, que foi daí utilizada por esses outros pesquisadores. Tem um vídeo da apresentação dele explicando isso. É bem interessante. E eu espero que tenha ficado um pouco mais claro, apesar da dificuldade de explicar esse tema, ainda mais num podcast, né, que a gente não tem a questão visual, né? Eu espero que a gente tenha conseguido clarear um pouco mais esses dois problemas. E fica aí que... resolução mesmo, 100% dos dois casos é hardware. É mexer no processador. Para o Meltdown tem uma solução bastante boa, que não é 100%, mas é bastante boa, considerado assim resolvido, entende? Apesar de não ser, não chegar lá no exatamente no 100%, é considerado resolvido, inclusive pelos pesquisadores que descobriram o problema. Já o Spectre a gente continua a priori aí com o problema na mão. E notem, é realmente muito grave. O Meltdown, então, nem se fala. Então, diga que é a vulnerabilidade mais grave dessas últimas que a gente tratou aí, Crack Attack. Cara, é um tipo de vulnerabilidade. Sim, é mais grave. É mais grave porque ela do que Crack Attack, essas outras, sim, sem dúvida nenhuma. Heartbeat, Heartbleed, né? Uh-huh. E outras assim. Uh-huh. Porque ela ataca o cérebro do computador. Tá? Então, uh-huh, a partir daí você consegue subverter tudo. Tudo. Então, você não tem mais proteção nenhuma. Então, por isso que é extremamente importante que, com relação ao Meltdown, todo mundo atualize seus computadores e seus equipamentos, tá, na medida do possível, né? E com relação ao Spectre, para você, por exemplo, não baixe software de qualquer lugar, não baixe software pirata, etc., porque vai dar problema. A questão do... Mas ainda assim a gente vai ter toda uma legião de máquinas, dispositivos da internet das coisas, principalmente, que não serão atualizados e ficarão vulneráveis, sim, ao Meltdown. Sim, sem dúvida nenhuma. Essa é a realidade. Então, muito cuidado, tá? Quem acha que saiu o patch e está resolvido o problema, já está redondamente enganado. Vinícius, vamos aliviar um pouquinho aqui com as nossas recomendações. A gente está querendo retomar as recomendações que a gente faz, que não tem qualquer recomendação que a gente queira, né? Que é coisas que a gente leu, ou filmes e coisas do gênero. Quer começar? Vamos lá. A minha recomendação é bem direta. É um canal no YouTube chamado The Sound Traveler. E nesse canal no YouTube tem um episódio específico lá, que eu vi através de um outro canal que eu acompanho, que eles mostram em 3D o áudio do lançamento... O som 3D, do lançamento do Falcon Heavy da SpaceX, e depois o retorno dos boosters lá pousando. Cara, é muito legal. É muito legal. Não é o som que é 3D, a gente chama 3D, não, sim, mas não, sim, não é chamado de som 3D, mas não vamos, pelo amor de Deus, entrar agora na explicação do som 3D. Né? Então, mas recomendo para que você vá lá, ouça, né? E é muito interessante. Fone de ouvido, tá? Tem que usar fone de ouvido. Tem que ouvir com fone. Ele tem, na verdade, um cara que viaja e vai em vários lugares e faz essa viagem sonora dos lugares, né? Eu escutei e vi um que ele entra numa pirâmide, é fantástico. Eu tenho duas recomendações aqui. A primeira é sobre na Netflix, o novo show, né, do David Letterman. Ele tem agora duas entrevistas, não peguei o nome aqui, mas parece que é o meu convidado dispensa apresentações, se não me engano. Não lembro exatamente o nome em inglês, mas o primeiro foi com Barack Obama. Foi bem interessante, assim, as pessoas podem ter discordâncias com a posição política do Obama, enfim, governo com vários erros, mas é inegável que, sim, em comparação com o presidente atual americano, ele tem um carisma muito maior que se mostra, assim, um cara muito carismático, assim, um cara muito agradável de se ver falando, enfim. E eles acabam falando sobre alguns aspectos do movimento de direitos civis dos negros nos Estados Unidos, então é um episódio bem interessante, tem esse pedacinho histórico, esse recorte histórico. E uma chamada também para uma contribuição à OSPA, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, está construindo a sua sala de concertos, né? Eles tinham um projeto maior, diminuíram agora o projeto, pegaram um imóvel público aqui do estado, do Rio Grande do Sul. A OSPA é uma das mais reconhecidas orquestras brasileiras. A gente reclama muito, né, que a gente não tem cultura, o Brasil não investe muito em cultura, e de repente é uma oportunidade para você investir no apoio da construção dessa sala de música. Eu vou deixar o link ali para essa campanha, e a recompensa é muito legal. Tem várias modalidades de campanha, de contribuições, mas para cada contribuição eles vão criar um painel com o nome de todas as pessoas que contribuíram e que ajudaram a construir a sala de música e reformar a sala atual, né, para transformar numa sala de música da OSP. Então, eu chamo para quem gosta de música clássica e gosta de cultura a considerar também esse apoio aí para a construção da sala de música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ok, Vinícius? Ok. Então, nos encontraremos agora no episódio 146 do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.